Aí o Caio. Entrando no lugar do Leandro. A Globo, você não perde um lance. Partiu o Beto, jogo contrário, toque de cabeça. Gol! É do Flamengo! Caio, número 16, uma estrela do tamanho do mundo. Acabou de entrar no primeiro lance. Cruzamento de Beto. Caio chega esperto. Se abaixa para dar o toque de cabeça. Bota para dentro do gol. O Caio tá de bem com a vida. O ex-São Paulino Caio, que se apaixonou pelo Flamengo. A torcida se apaixonou por ele. Mas que estrela, amigo. 30 segundos em campo. Primeira participação no jogo. O Caio mete a cabeça e faz o gol do Flamengo. 1 para o Flamengo, 0 para o São Paulo.